Ao número 2 para Pouso Dourado, Salvador. Esse é o tráfego, eu aguento mais. CNR-6321, bom dia. Estamos prontos para decolagem. CNR-6321, bom dia. Vamos chamar o Pouso Dourado 0. Vamos manter o ponto de espera, 6321. Lembre em que Mike copiou a torre? Afirmativo, é o 02 para Pouso, ele está tendo tráfego. Azul 4462, eu somo tráfego à sua direita. Papa 28 Alfa, não vai interferir com o seu pouso. Cheque o trem, tem livre pouso na pista 10, ventura 50 graus, 109. O azul 4462. Poderia confirmar para o 4462? 4462, eu somo tráfego à sua esquerda. Seguindo para pouso na 17, não vai interferir com o seu pouso. Cheque o trem, tem livre pouso na 10, ventura 50 graus, 109. Livre pouso, 4462, gente, entrar. Torre Salvador, boa tarde, equipe 5446. Equipe 5446, boa tarde, continua para cima, sobre a parte inicial, machado travado. Portanto, machado travado, 5446. Meu nome é Mac, mais para 3 milhas da 17. Seu nome é Mac, continua para cima, favor, dando autorização de pouso. Aí, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, meu nome é Mac. Meriente Mike, livre pouso que estão no site, vento 140 graus, 119. Livre pouso, o nome é Meriente Mike. Todos os controles tentam uma boa tarde, fala o comandante. Sejam bem-vindos a bordo, voo 6321. Destino à cidade de Brasília e conexões. Baixou e travou, trip 5446. Exceção executados. Estamos aguardando algumas aeronaves em aproximação aqui para a pista única de Salvador. Nesse momento, a aeronave de Nova Forte. Então, agora, mais um. Operacional, presente o Turino Cruz. Azul 4462, solos 48, livre à direita, solo 121, decimal 9, agilizando. 219, agilizando, já. Torre Salvador, boa tarde, está 3297, 2 milhas e meia de cima, embaixo, retravada. Então, 3217, continua a aproximação, reporte iniciando, embaixado travado. Portará. Baixou, travou 5446. Livre 5446, livre pouso, pistão no 0, ventura 40 graus, 109. Gente, de pouso 5446. Gente, Mike, solo 48, autorizado backtrack, sinal de pista livre. Paulo 44, eu sou 62 da Dulco. 4462, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, táxi da Juliette, vai reportar 4462. Rotatório visual com o campo. Carro meu Índia, November Alfa, continue aproximação, reporte no rotatório, ajuste no 0 no 2. É, contra na rotatória, o Índia, November Alfa. Alfa Salvador, é o 3627. 5627, autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677, saída Pucajama, Aracaju. Decolada 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 5107, coteja. Você poderia confirmar a saída? Pucajama, Aracaju. Sola direita, solo 219, grau. Da Golf 677, Pucajama, Aracaju. Decolada 10, curva à esquerda. Controle 1935, transponder 107. Protegimento correto, chama para pushback acionamento. Chamará para o posicionamento 35627. O 4402 para ingresso na sua direita. Taxi via Juliette, portão número 2, 4462. Corrigindo com o portão número 3. Juliette, portão 3, o 4402. Solo Salvador, boa tarde, a 35446. Boa tarde, 5446, táxi via Alfa, Kilo Pat 3. Alfa, Kilo Pat 3. Solo Salvador, boa tarde, 3155 da TAM. Com informação Quebec, autorização Guarulhos, nível 360, por favor. 0, Oxalé 6321. Após o pouso da aeronave na porta, a Lima tem 06321. Obrigado. 5102, coteja. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 44. Saída da El, Linda, Ildis, decolada 10, primeira curva direita. Controle de saída em 1935 e o transponder 5102, 3155. Protegimento correto, chama para pushback acionamento. Trabalhei. Solo 5-2, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9, agilizando por gentileza. Agiliza 1-2-1-9, chama 3-2-1-9. Externo baixando, travado, gol 3-9-6. 1-3-9-6, continua a aproximação, olhando pista livre. Só no meu da Oceané, já iniciando rolagem. Sim. Tá 3-2-1-7, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3293. No 396, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 129. Baixar travado e depois. Chile 6321, decolador 53, controle 119, decimal 35. Juliette, portão 4. Juliette, portão 4. Chalé 6321, na escuta da Torre Salvador. Final no 7 de novembro, Alfa. Giro no Alfa, livre pouso, pistão no 7, vento no 40 graus, 109. E repouso no 7, General Vendoral. No 396, solo 55, livre à direita, solo 12, 169. Do direito, 219, 396. Solo do 396, pelo menos, escuta. 396, taxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, 396. Lembrar o seu solo 56, utilizado o back 3 e estacionar a frequência livre. Confirme, segue via litoral sul. Gol no 396, Juliette. Taxi via Juliette, portão 612. Livre, até. Serra, autorizado o voo local, 500 pés, proa noroeste, decola da Cono 7, curva esquerda, controle 1, 9, decimal 3, 5, aciona, 0142, coteja. Cotejamento correto, continua único a bordo. Bordo, altímetro 1012, paracionamento time torre 1895, bom voo. Tem que ser acesso, tem pra torre? Tu não pode para táxi, tem que ser acesso. Tem que ser a serra da presente, autorizar a decolagem do Grério, vento 150 graus, 1199, gente, Serra Serra. Serra Serra, fora do sol. Serra Serra, contorno, é 10h20 sobre o voo da Base Aérea de Salvador, decolador 1800. Serra. Salvador, o TP 5627, posição número 4 do Parque 3 para o Pushback. Autorizando chamar o táxi. Chamarei para o táxi, 5627. Quantas milhas se afasta? É, vai sobrevoar o setor da Fonte Nova, senhora. Acredito que no máximo 10 milhas. Tente controle 119-35 e Yankee Serra Serra. 1935, Serra Serra. Autorizado Conquista, nível 200, saída Bora após DCT. Decola da 10 curva direita, controle 119-35, aciona 5051 no cotejo. Arbor após DCT, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo. Autorizado Conquista, 200, Arbor, direto após. 0 curva direita, 1-1-9-5-3-5-5-0-5-1. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Para o pushback sonamento, 3-1-5-5, portão. Sente, aguarde, 3-1-5-5. Aguarde, 3-1-5-5. Solução 3-2-1-7. Siga. Tem a saída prevista para com o fim. Leda Bridge, 3217. Obrigado, tá com o Rio da El, Leda Bridge. Transição ao Flock, decola da 10, curva esquerda, controle 119-35, aciona 5150, coteja. Eu tenho um estimado para o T3. 3 minutos, aguardando a aeronave do PAD 3, você vai sair no táxi. Para o táxi, eu trepe 5627 com 61 a bordo, 61 a bordo, 2 horas e 30, alternando Serra Bravo, Romeu, Foxtrot. 161 a bordo, altinho metrô no 0 no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no noite, decimal 95, bom voo. Tente Índia Alfa, quando no ponto de espera com a Torre 108, 95, obrigado. Salvador, passarei 2231, 2 milhas por externo, visual. Passarei 2231, continue a aproximação, reporte baixado travado, ajuste no 0 no 2. 1012, reportar baixado travado. Agora o 3, 1, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0 5, 5, 5, 0 5, 5, 0 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, boa tarde, manter ponto espera no 0. Autorizado, chama para o táxi. Para o táxi, 5241. Torre 1, 075, final da 10, vai sair checando. 075, tinha aproximação, o Delta está livre. 075, tá bom. Passarei 2231, solo 09, livre à direita, solo 121, decimal 9. Vai levar 219. 5 cheque trem, livre pouso, Pistono 0, vento 1, 4, 0 graus, 099. Livre pouso, Gol 9070. 231, ataque via Alfa, mantém posição antes do ataque sua Kilo. Alfa, guardar antes daquilo. Obrigado. Uno 075, solo 1-2, livre à direita, solo 1-2-1, décimo 9. 1-2-9, gol 1-0-7-5, ó. 1-3-7 a bordo, altímetro 1-0-1-2, táxi via Índia Alfa, no ponto espera a torre 1-8, décimo 9-5, bom voo. Salvador, boa tarde, gol 1075, lembrou? Gol 075, táxi via Alfa, mantém posição antes do ataque sua Aquilo. Alfa, mantém essa Aquilo, gol 075. Script 5241 para o táxi, POB 45, autonomia 4 e 15, alterna Salvador. 45 a bordo, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa, no ponto espera a torre 18, décimo 9, 5, bom voo. Índia Alfa, com a torre 18, ponto espera, obrigado, 5241. 2231, táxi via Aquilo, para a parte 3, observando o trip saindo. Okay, via Aquilo, para via, vá, de outro marcador aqui, o passageiro 2231. 075, observe o passarinho ingressando na táxi Aquilo, segue via Alfa, repartente da Juliette. Chamando o passarinho ingressando na Aquilo, processo via Alfa, chama na Juliette, gol 07. Autorizado Confins, nível 340, via Perzulu 16, saída da EULE da Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 19, decimal 35, aciona 5131, no coteja. Correto, chama para pushback acionamento. Tá, 3, 2, 1, 7, para com 6297, autorizado com fins, nível 360, via Perzulu 16, saída da El Leda Bridge. Decola da 10 curva direita, controle 119 decimal 35, aciona 5157, coteja. Confins 360, da El Leda Bridge, via Perzulu 16, decolada 10 curva direita, 19935, controle 5157, transporte, tá? 3297. Protegimento correto, chama para pushback sonamento. Obrigado. Antes da Juliette, gol no 07. A gente observa a passagem do trip, após segue via Juliette, portão número 9. Após o trip, portão 9, gol no 07. Fala, Salvador, gol 925, Lisão. Gol 925, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, da Juliette, 925. Boa tarde. 5627, decolador 06, controle 119.35, bom voo. 119.35, obrigado, bom trabalho. Salve Salvador, o gol 1399, sentido a informação que é back, solicito autorização para Congonha. Como 399, autorizado Congonhas, nível 360, via Perzulu 16, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5163, coteja. Autorizado para Congonhas, nível 360, decola da 10, curva direita, na saída da El Leda Bridge. El Perzulu 16, Belo Horizonte, Trive. Controle 11935, transponder 5163. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamará. 25, táxi via Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, vamos lá, 25. 5 livre de decolagem, opção no 0, vento 1 no 30 graus, 1 no 09. Salvador, gol no 755, passando Índia Serra, boa tarde. Gol no 755, boa tarde, continua a aproximação, rodando pista livre, ajuste no 092. Confirme, pista livre? Aguardando pista livre, continue a aproximação, o gol no 755. Não aguardo pista livre no 755. No 755, livre pouso, pistão no 0, vento no 30 graus, no 09. Livre pouso, pistão no 0, gol no 755, na final baixada instalada. Então 3155, decolado aos 19, controle 119, décimo 35, bom voo. 1935, boa tarde, bom. Segura 241, visual contrato no final do 10. Primeiro pouso, visual contrato no final. Após o pouso do Boeing da Gol, a linha mantém captura no 0. O trip 5241. Após o pouso do Boeing da Gol, a linha mantém no 0. 5241. 255, solo 20, livre à direita, solo 121, décima 9. Obrigado. 241, livre decolagem, pistão no zero, vento no 50 graus, 099. Decolagem, pistão no zero, previsto 241. Alfa, repartente da Juliette. Alfa vai repartir da Juliette, boa noite. Decodos 22, controle 119-35, bom voo. 935, obrigado, bom trabalho, 5241. Tráfego Salvador, boa tarde, Bono 077, formação Quebec, autorização para o Galeão nível 400 já. Trânsito 360, pré-aprovado, aceita? Copia o 360. Só um instante, 1077. Aguarda. 1755, táxi via Juliette, portão 8. Eu via Juliette para o 8, 1077, autorizado Galeão, nível 360, via Resolu 10. Saída da Eulia da Bridge, decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5166, coteja. 10077, autorizado para o Galeão 360, Brasilu 10 da El, Leda Bridge, decola no 0, à direita 1935, controle 5166, o transporte. Protegimento correto, chama para pushback sonamento. Tá, mané. Torre Salvador, boa tarde, o Azul 6998. Azul 6998, já está baixado travado, altímetro no 0, no 2. Gente, está baixando agora o 6998. 698, tráfego avistado, tem livre pouso, pista no zero, vento 140 graus, com 1-2 nós, 1-12 nós. Gente, livre pouso, baixa a travada, velho. Gente. Fundo 18 na 3 para puxar aqui o funcionamento. Atualidade para o táxi azul 4118. Livre, chamada para o táxi 4118. Flamengo 314, autorizado, pushback e acionamento chamar o táxi. Posição 4, pushback e acionamento. 3217, aguardado, meio 2 no setor. Sim, se aguardando. No Solar 29, à direita na Fox, Solo 219, bom dia, boa tarde. Solo 219, obrigado, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, eu sou 6918, segurando na Fox, tá tudo. 6918, azul, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, azul, 6918. Cheque trem, boa tarde, o vento é 1-40 graus, com 1-2 nós e uma dúzia nós, altímetro no 0-2, tem livre pouso, pista no 0. Gente, tá baixado e travado, com 1-0-2 e livre pouso no 03560, obrigado. Gente. November Yankee Mike, Pat 4, 02 a bordo, Quebec informação, confirma a intenção do voo. Sente, autorizado, voo local de Salvador, Salvador, TGS Vera Cruz, mundo mil pés, rota direta, decolada pista 1 a 7, primeira curva à direita, ingressando no corredor Axé, transponder 0117, e o controle Salvador 119.35. Correto, parte 402 a bordo, para assinamento táxi ecológico, atua em 118.95, ajustando no 0.2, novembro Yankee Mike. Azul 4118, no 10612 a bordo, 3 horas e 10, alterna o galeão para o táxi. Os ataques à direita via Índia, no ponto de escravo, pistando 0, 14, 118, decimal 95, ajustando no 0, no 2, azul 4, 118. Eu espero 2, 8, 5, via Índia, azul 4, 118, bora. Negativo, guarde. Azul 6918, prossegue Juliette para o 01. Direto para o 01. O tanto 297 vai guardar devido o Airbus da Avianca já puxou no 10, e o restante vai iniciar o táxi, ok? Gente, a gente não é do número 1? Confira? Gente, para o 3297. O nosso puxa aqui é 2 minutinhos, a gente está pronto para o 3297. Gente, vai guardar o ingresso do azul, o Avianca vai iniciar dentro do instante, quem já terminou o pushback, dentro do instante o Avianca já está iniciando o táxi. Para posicionamento, portão 62. Bom, 399 vai guardar, número 2 no setor. Sai pro Zulu November, confirme o pátio, a pista que decola? Autorizado, no local Salvador, Salvador, no meu pés, ingressando no corredor Axé, pode decolar de pistão no 7, primeira curva à direita, transponder 0147 e o controle de saída 119.35. A bola, apenas confirmando quantas milhas afasta de Salvador? Para o táxi, eu chamei a minha 1314. Confirma? Estimativo, 4 é agora em 118, decimal 95, para acionamento táxi de decolagem, ajustando 1012, Eco Zulu November. Falou, tá 3. Sim, para o táxi, eu chamei a 3514. Gente, metei 14, você com os dados? Relativo, 3 horas e 50, Recife, 137. 3 horas e 50, Recife, confirma para o B, saiu transmissão muito baixa. É, 137, 137. Relativo, 137, fiz o ataque via Pátio, Índia, ponto de espera do pistão 0 com a torre 118, decimal 95, ajustando 1012, Oxnay, 6314. Pátio, Índia, 1895, 6314. Fala, 3560, na Alfa. Valeu, boa tarde, eu posso sair do 2231. 2231, aguarde, bota. Chamando. Olha o gol 925. Só confirmando, senhor. Eu estou chamando a 121, autorização, não estou. 125, não está? 7 gol 925, número 1 para a cópia, aguarde, por gentileza. Guarda. 5 graus, uma boa tarde. 35-0 vai manter a posição antes da Juliette. Portão previsto é 03. Tente manter a nossa Juliette, tá 35-60. Tanto 3217 após a passagem do Airbus da Avianca Cacau, tá autorizado. Pushback condensou aqui pro sol, time táxi. Tente pra 3217. O voo no 399 após a passagem do Airbus da Avianca Cacau, tenho autorizado acionamento. Pushback condensou aqui pro sol, time táxi. Após a passagem do Airbus da Avianca, o Salvador, passaria do 2231. 2231, informação Quebec, é o número 2 para cópia. Escuta, obrigado. Gol 925, pronto, cópia. Peço na papá. Upper Zulu 17, nível de voo 360. Saída Arbor após Elefa. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5401 e o controle Salvador 119 decimal 35. Autorizado 360 para Brasília, na Upper Zulu 17. Decola da 10, curva à direita. Arbor. 5401 ao transponder, 109.35 com controle. Correto, Champa, Gol 925. Solo Gol 977, portão 11, pushback, acionamento. 3A, Champa, ataque, Gol 077. Chama ali para o ataque, Gol 077. Pronto. Dois, 2231, ponto cópia. Prossiga, senhor. Autorizado Salvador Barreiras, Serra Novembro Bravo, Bravo Romeu, rota DCT, VATAP, pós Whisky 42, Lapa, Lima Alfa Papá, pós DCT. Nível de voo é 180, saída é Momo, transição VATAP. Momo, Cogbo, após transição VATAP, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5167 e o controle Salvador 119 decimal 35. Aqui autorizando Barreiras, no nível 180, decola subida VATAP, a correção Momo, transição VATAP, após o Whisky 42 lá para após ECT, decola da 10, curva esquerda, e o transponder 4167, controle de saída 1935, 2231. Corrigindo o transponder 5167 e a saída Momo, Cogbo, após Cogbo, VATAP. Ok, então 5167, Momo, código e WhatsApp. Correto, chama pronto, passaria 2231. 31. Bom, Salvador, boa tarde, o TAM 3145. TAM 3145, informação Quebec, ajuste 1012, pronto, cópia. Nossa, cópia é essa informação Quebec, ajuste 012. Autorizado Salvador Galeão, Upezulu 10, SMAP, pós DCT Lúvito, Barbacena, pós DCT Toquim. Nível de voo 380, saída da El Leda, pós Leda Bridge. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5175 e o controle Salvador 119 decimal 35. 3145, autorizado Gaia Leão, nível 380, VFR Zulu 10, decola da pista 10 com curva à direita, saída da El. Transição Leda e Bridge, voando ESMAP, isso e transponder 5177, controle 1935, da 3145. Sente apenas confirmando a rota, Pesulu 10, ESMAP, Lúvito, Barbacena, Toquim. Sente ESMAP, Lúvito, Barbacena e Toquim, da 3145. Correto, 5175, transponder, chama pronto, da 3145. Da 3145, da 5175. Táxi, tá 3297, 164 a bordo, 3 horas e 20, atenado em à direita via Índia, ponto de espera, pista no 0, toi 118, decimal 95, ajuste 1012, tá 3217. 1895, 1012. Logo 1399 para o táxi, 107 a bordo, pelo 24 horas e 20, na Galeão. Conta pro 90. Na minha 314, copiou, chama 219-35, Mongol. 15.0-10-119-189-1012-399. 3217. Rematei. 1 livre decolagem, dono 7, o vento 150 graus com 8 nós, né, 1 novembro. Iniciar, Mongol. Quebec, aguarde cópia. 400, ciente. Tá 3560, atento ao bonde da Goa, sua esquerda, prossegue após Juliette, portão 03. Após o bonde da Goa, portão 03, tá 3560. Solo Gol no 077, está pronto para o táxi COB de 68, autonomia 3 horas e 20 minutos, altera campeão. Autorizado táxi via Pátio e Índia, no ponto de espera, pista no 0 com a torre, 118 decimal 95, ajustando no 012, 1012, Gol no 077. Pátio Índia, ponto de espera 10, 1895, 10012, 1077, boa. November, decolos 41, controle 119, decimal 35, bom voo. Hoje eu vou no 399.0110. 399, ali mantém, cabeceiro no zero. Mantém no zero, no 399. Bom, agora tá livre ingresso, November aqui, Mike, reporte pronto para decolagem de cabeceira 17. Decolos 42, chame controle 119, decimal 35, bom voo. Boa tarde, bom trabalho, 3297. Salvador, Ultra 3, 1, 4, 5, na posição 2, para o pushback Sané. Ultra 3, 1, 4, 5, pushback, coleção aqui, pedir só o chame táxi. Ultra 3, 1, 4, 5, 5, está no pushback Sané. Tem a posição, 9, Mac Mike aguardando. Salvador, boa tarde, Gono 077, ponto espera, posição 0. Pode manter a posição, Gono 077. Mantendo. Gono 755, ponto copia. Gono 755, na escuta. Autorizado, Salvador Confins, via Upper Zulu 16. Nível de voo 400, saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde intercepta Perovia. Decola da pista 10, primeira curva direita. Transponder 5402 e o controle Salvador 119, decimal 35. No 399, livre decolagem da pista 10, vento 140 graus com 12 nós, uma dúzia nós. No 399. Autorizado decolagem para 1399, pista 10. Também aqui Mike, informa o tráfego helicóptero mantendo 500 pés, sobrevoo sobre o farol de Itapuã. Inicialmente vai manter a prova de decolagem até atingir 1.000 pés, ok? Decolagem da 17, 9, aqui Mike, o vento 150 graus com 12 nós.